Delegado Marcos Araguari de Abreu nos fala agora sobre o último homicídio registrado em Foz do Iguaçu, que é uma briga que terminou com um homem morto a golpes de faca e tiro e possivelmente um segundo indivíduo esfaqueado. Doutor, em que pé está a investigação? O que, que se apurou já a respeito desse crime? Bom, as pessoas envolvidas no fato não foram localizadas até o momento para prestar depoimento. Tanto os suspeitos que, o envolvido, o principal suspeito, na verdade, que já está identificado, também não foi localizado, assim como as próprias testemunhas também não foram localizadas. Mas, apesar disso, temos uma informação bastante clara, no sentido de que duas pessoas, inclusive uma delas teria sofrido um ferimento por arma branca e foi socorrida ao hospital, essa pessoa, inclusive a própria vítima, são, portanto, duas pessoas, teriam se dirigido até um local dos fatos e ali agredido a vítima. E a vítima teria conseguido, em tese, tomar a arma de fogo que pertencia à própria, aliás, o autor dos fatos, né, teria tomado a arma da vítima e efetuado os disparos. Ou seja, a possível vítima seria, na verdade, o próprio autor dos fatos. E, em se confirmando essa informação, nós teríamos a possibilidade, inclusive, até de verificar uma legítima defesa. Se realmente a pessoa do autor tomou a arma da vítima para efetuar os disparos, para evitar de ser morta, realmente configurar-se-ia uma legítima defesa. Essa é a principal linha de investigação no momento, mas como eu disse, como nós não conseguimos confirmar isso com testemunhas e nem com o acusado, realmente no momento não posso informar mais nada de concreto com relação à investigação. Alguns fatos, alguns indícios corroboram para isso, porque o chamuscamento, o tiro disparado de lateral no tórax indica que estaria ocorrendo uma luta no momento em que essa arma foi disparada por duas vezes com este cano encostado ao corpo da vítima, né? Perfeitamente. O que você descreveu realmente confere com a nossa suspeita. Como eu disse, a vítima fatal poderia, em tese, estar em poder dessa arma de fogo, ou mesmo a outra pessoa que o acompanhava, essa pessoa que acabou sendo esfaqueada. E durante essa briga, a vítima da tentativa de homicídio, vamos dizer assim, que depois se tornou o próprio autor do homicídio, né, contra a vítima, teria tomado a arma dela e efetuado os tiros. Então, a situação é um pouco complexa, um pouco confusa ainda, porque nós não temos a prova testemunhal, mas tudo caminha para o fato de que houve em tese, uma alegação de legítima defesa que pode se confirmar de acordo com as provas que serão coletadas na investigação. Doutor, uma das suspeitas era de que o rapaz trabalhava na casa. Depois chegou a informação de que não é bem assim. Não, essa informação foi uma informação preliminar. Como eu disse, houve uma premeditação do crime, duas pessoas foram até o local e ali uma delas estava armada, acabou sendo desarmada pelo próprio autor do homicídio, que seria a pretensa vítima, né, e efetuou contra a vítima fatal os disparos, talvez legítima defesa. Então não houve, a briga não ocorreu naquele momento, havia um desentendimento anterior, houve sim uma discussão, né, um desentendimento no momento do homicídio, mas a discussão e o desentendimento são decorrentes já de uma motivação anterior. Naquela região do Portal da Foz, o indivíduo esfaqueado é membro de uma família que já expulsou moradores daquela região e está envolvido em séries e séries de crimes, como homicídios, como lesões corporais graves e também ameaças, inclusive de disparos de arma de fogo em uma residência. O indivíduo que a gente inicialmente deu como trabalhador, na verdade estava sujo de cal por estar marcando um campo de futebol na região de Várzea, ali no bairro Portal da Foz. Então, os indícios acabam apontando uma coisa, mas a investigação da Polícia Civil é importante justamente por causa disso, né, doutor? A primeira impressão geralmente não é que fica quando se trata de uma investigação minuciosa como essa, né? Sim, os fatos estão sendo dia após dia descartados, né, os fatos iniciais, e como você bem referiu, essa pessoa que foi esfaqueada, outro irmão desse cidadão, nessa semana foi preso por homicídio, uma investigação da Delegacia de Homicídios, e um outro irmão dessa pessoa também teria falecido em confronto com policiais militares na região do Portal da Foz. Então, acho que fica bastante claro aí que essas pessoas estão envolvidas em vários assassinatos, em vários crimes, né, em várias situações de confrontação com a polícia. E esse, infelizmente, é apenas mais um desses casos, né, que, culminando então com o envolvimento das mesmas pessoas. O que dá trabalho para a polícia é que são 12 irmãos e todos eles no mesmo caminho. São vários membros de uma mesma família e, infelizmente, Como você bem disse, nós já temos constatado em várias investigações que essas pessoas têm vários envolvimentos criminais, como eu disse, em homicídios e inclusive em situações de confrontação direta com policiais. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.